Mas, cara, eu tenho uma pergunta, Cláudio. Tem uma pergunta pro Pluff. A gente tá aqui há uma hora falando de Divre e a gente não falou do Garrincha, cara. É verdade, né, Pluff, cara? por que que a gente não falou do Garrincha, Pluff? Não sei, pedi você? Não faço a menor Cara, ideia. então, cara, você conhece, você lembra do clássico drible do Garrincha, cara? Não? Quantos graus a perna do Garrincha era torta para a esquerda, assim? Tipo... Será que ele perguntou direto pro Fluff porque o Garrincha é de pau grande? Olha só. Essa é boa, hein? Pode ser. Bom, então faz o quiz com o Fluff. Fluff, qual a perna do Garrincha era torta? Aí o Fluff fala, a terceira. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Anos depois, 12, 18, 13, não, 11, não, não sei, cara, eu não sei. 18 quanto parece a boa idade, cara. 18, é, 16, rapaz. Não, 18, 18, deixa 18, né, é assim que eles mandam, ok. Então, 18 anos depois, ou uma data parecida, aqui estamos nós, resistindo ao projeto Nowloading, já citado por alguns ouvintes, para mais um incrível, maravilhoso, delicioso, Gibrão, não sei, habilidoso episódio do Boleiragem, sim. E hoje, olha só, demoramos, mas viemos com uma incrível novidade, né? Uma novidade que brilha, né? Não sei se brilha só contra o sol. A gente hoje tá com um participante aqui muito ilustre, calvo, lindo, magro, alto. E Gibrão também, né, cara? É o nosso amigo Pedro, Pedro Canelada. Como é que eu chamo o Pedro, cara? Só Pedro. Pô, ele é Pedro Praça 15? Pedro Praça 15. Isso aí. Se apresenta aí, Pedro. Foi um maior prazer estar participando aí. Eu que sou ouvinte, não tão assíduo, mas sempre te escuto você, sempre que posso, sempre que dá. E, pô, é um maior prazer estar participando e poder jogar um futebolzinho com vocês também é sempre bom. E o número 18, né? Na maioridade, tô chegando aqui pra abrir Pedro acabou de fazer o portão, 18. Os anéis de vocês. Agora, Pedro, tá falando aí que sempre que dá, tu ouve o programa, é isso? É, então eu ouso dizer que eu nunca escutei esse programa. E por que que o Pedro tá aqui, então? Hoje, como eu falei, o incrível episódio, habilidoso episódio, vibrador episódio, nós vamos falar dos gibres, cara. O que acontece? O futebol é feito de gol. O futebol é feito de carrinho, é feito de violência. Mas, assim, o que caracteriza o futebol brasileiro é habilidade, né, cara? É o toque de bola e o drible, né, cara? O drible, na verdade, eu acho que o futebol brasileiro é que trouxe pro futebol mundial a maior parte dos dribles que a gente conhece. Posso estar errado, como normalmente estou. Mas a informação que alguém me deu aqui, a produção me passou, é que é essa mesmo, entendeu? E a gente tá aí um tempão, quantos episódios a gente tem? Tipo, 5? E não falamos de dribles até agora, entendeu? Então é isso, a gente tá aqui hoje pra falar dos dribles com o vibrador, que é o nosso amigo Pedro. E além dele, nós aqui de sempre, os mesmos, que vocês já estão cansados de ouvir, eu, o Pombo, nosso amigo Chacal. É, rapaz, já fui muito driblador no Super Nintendo. Super Nintendo com quadrado X? Y, direto, sacou? Vai dando aquela pedalada maneira. Aquela com defeito, né? Que o cara parece que tá dançando forró, assim, tá ligado? Tipo, isso, parece que tá dançando frevo, sacou? Aí, falou de pedalada, me senti em casa agora, hein? É, porque o nosso amigo Robinho é o mestre das pedaladas. Exatamente. E o Pluff é mestre do quê? Do gibre. Do gibre. Mas essa parada aí, cair de... Não, isso aí não é gibre, não. Não. Isso aí eu deixo seu adversário no chão. Mas aí, falando sério, até o final do programa, eu quero saber qual é a diferença entre drible e gibre. Então, um corte seco, a gente vai pros recados, que agora tem recados. Ou não tem recados? Vamos descobrir. Recados! E a gente vai entrar agora, então, na nossa área de recados. Eu queria começar dando o recado mais direto, que é deem nota 5 pra gente no iTunes, né, cara? Vocês são maneiros, cara. Vamos lá. Dá uma notinha, vai ajudar mais gente a encontrar a gente. E vocês vão se sentir menos retardados, porque vai ter mais gente fazendo essa besteira que vocês estão fazendo. E assim, não custa nada, né, cara? Pra vocês vai ser tranquilo, é gratuito. Não precisa ter iPhone, não precisa ter Mac, não precisa ter nada. É só ter uma conta no iTunes, você pode fazer, se cadastra de graça, entendeu? Vai lá, dá uma nota 5, faz um comentário pra gente, que a gente te agradece aqui no programa, entendeu? A gente vai ficar muito feliz da participação de vocês. Não esqueçam de mandar seus e-mails pra gente em boleiragem@10ou2.com.br. Acessem também a nossa página, a nossa fanpage lá no Facebook, que é blog10ou2, é facebook.com/blog10ou2, né? E no Twitter também, que é twitter.com/blog10ou2. Deem essa força pra gente lá, sigam a gente, curtam nossas postagens, compartilhem com seus amigos. Se você não quiser compartilhar na sua linha de tempo, pra ninguém ver que você curte essas coisas retardadas, de futebolzinho, pelada. Vai lá no nosso post, marca os seus amigos que gostam de futebol, entendeu? Marca os seus amigos que podem ter interesse em comum. Você vai ter assunto ali depois do futebol da sua rua, entendeu? Vai poder falar todas essas besteiras que a gente fala, entendeu? E vai parecer muito mais legal. E pra finalizar, assinem o nosso feed pra garantir que vocês não vão perder nenhum episódio. Vão ter assim que os episódios forem liberados, né? E também usem camisinha, né, cara? Que é uma dica importante aí pra vida, né? É verdade. Beleza, depois dessa a gente parte pro nosso assunto principal. Fintando então os recados, com toda a habilidade que nós temos, a gente começa aqui o nosso assunto principal. E eu queria perguntar pra vocês, qual é o drible favorito de cada um? Quem é que se habilita aí a começar? Pô, cara, assim, o meu drible favorito é meio óbvio, né, cara? São as pedaladas, né? É verdade. Pedaladas do pedal quebrado. Pedala, Robin! E você tinha muito costume, cara, de dar pedalada quando você tava jogando bola, quando você era moleque? Porque você não joga bola tem anos, né, cara? Décadas, sei lá. Fazendo gol pra caramba aí, cara. Tô aí quase como artilheiro aí no Campeonato Brasileiro. Cara, a minha dúvida sobre o Robinho é o que ele faz depois das pedaladas se ninguém bater nele, tá ligado? Acho que nem ele sabe. Que o Robinho, ele pedala pra ver alguém dar porrada nele e ele tomar a falta, tá ligado? Exatamente. Como aconteceu naquela clássica dele tomar o pênalti lá e tal. Mas é muito claro. O Robinho começa a pedalar se ninguém fizer porra nenhuma, acho que ele não sabe mais o que fazer. Ele vai ficar travado aí no meio da pedalada. Ele nunca teve oportunidade de pedalando até alguém bater, cara. É assim, você vai pedalando. Se ninguém te parar, você vai pedalando. Vai pedalando no gol, né? Exatamente. Pô, essa parada de pedalada, cara, na verdade, era o meu drible favorito. Só que eu não fazia um trilhão de pedaladas igual o Robinho, não. Eu sempre pedalava pra direita e passava pra esquerda. Isso aí era a minha marca registrada. Eu acho que a galera, quando jogava bola comigo e com o Robinho, o pessoal tinha muita dificuldade em diferenciar. Então, quando dava esse drible, a galera sabia que era o chacal, sabe? Era a marca do chacal é pedalar pra direita e passar pra esquerda. Só que como eu jogava com a maioria das pessoas, tipo, a galera normalmente era destra, todo mundo que é destro espera um drible de um cara destro saindo pra direita. Aí eu dava o drible pra esquerda e normalmente era bem sucedido. Era tipo, driblar pra esquerda e bater de canhota. Apesar de ser destro, batia de canhota. Esse drible do Chacal continua característico até hoje e é bem difícil de marcar essa jogada. Desarmar alguém que tá pedalando é tipo pular corda, tá ligado? Você tem que saber o momento certo de dar aquela porradinha sem pode crer, eu nunca tinha pensado por esse aspecto, cara. É pior que é verdade, né? Faz todo sentido. Só que a gente não explica. O pé vai lá na puta que pariu, tá ligado? Parece que eu tô fazendo círculos gigantes no chão, completamente sem habilidade. Não, cara. Essa é a única jogada que é assim, né, pô? Isso aí, você tá fazendo raio de proteção pra bola, entendeu? Pro adversário não poder se aproximar, pô. É o campo de força, né? Exatamente. Quanto mais rápido, parece que a perna virou uma porta, assim, virou um objeto só. Uma parede, é isso aí, cara. A gente só não explicou em que consiste a pedalada, né, cara? Será que tem alguém que não conhece essa incrível jogada aí do futebol? Explica pra gente aí, Robinho, no que consiste a pedalada? Então, cara, a pedalada, também conhecida como bicicleta em alguns lugares, o que eu acho horrível, porque bicicleta pra mim é outra coisa, é sério. Sério? Bicicleta? Pois é, sério, cara. Caralho, que merda, absurdo, cara. Porque bicicleta é uma sério. Outra jogada, né, cara? Exatamente, que é uma outra jogada. Consiste em ficar passando os pés alternadamente em volta da bola. É como se fosse por cima, mas na verdade você passa na frente dela, né? Na frente e fica fazendo aquele movimento que lembra lembram uma pedalada numa bicicleta, entendeu? Por isso tem esse nome bonito. Ah, fanfarronice. Exatamente. Se você não sabe o que é, digita aí no YouTube. Cara, o YouTube vai ser muito feliz nesse episódio de hoje, cara. Vocês vão ter que procurar a referência de tudo e vale a pena. Digita lá Robinho pedalada que você vai saber do que a gente tá falando. Só digita Robinho que já aparece a pedalada. É verdade. Alguém mais tem história de pedalada ou os dribles favoritos são diferentes? Cara, eu gosto muito do drible que você bate com a bola de letra e puxa pro outro lado, só que eu não faço, tá ligado? Aquele que você bate letra e puxa ela pra dentro de novo, sabe como Sim, é que é? Sim, tô ligado. Uhum. Eu queria ter cacoete de fazer isso. Às vezes eu penso em fazer, mas aí já passou a jogada. Eu sou fascista já pra fazer um negócio desse. Pede umas dicas pro Cristiano Ronaldo, cara. Porque se você parar pra pensar, o Cristiano Ronaldo, de repente, qualquer dia aí ele me ajuda, mas não. Só que se você parar pra pensar, cara, quando você bate letra na bola pro lado, não tem muito o que o cara na tua frente fazer, sabe como é que é? Só tem como ele, tipo, sei lá, enfiar a perna no meio do bolo doido ali e te derrubar. Só que aí o que acontece? Quando você bate letra pro lado, você naturalmente, o teu pé que bate no chão, vamos supor que eu que sou destro, tá? Você bate com o pé direito pra dentro, o teu pé que bate do chão ainda é a tua base, ou seja, você tá confortável pra puxar a bola pra dentro com a perna esquerda, entendeu? Você vai fazer uma quebra ali com a bola que vai confundir o cara de boa mesmo, porque teu pé vai tá passando por cima da bola, como no caso da pedalada, só que é uma pedalada mais complexa, entendeu? Tu bate letra e puxa ela pra dentro. Sim. Eu acho esse drible muito maneiro, sabe o que eu tô falando? Eu lembro de fazer ele depois que a jogada era porque passou. Podia ter feito aquela merda e não fiz. Pois é, cara, eu sofro muito disso aí também, cara. Vários dribles que eu peço que eu podia ter feito e nunca faço. Eu também, eu podia ter feito se eu conseguisse. Eu acho que eu seria maior craque se eu tivesse a chance de fazer as paradas um segundo depois, sabe como é que é? Tipo, por um segundo eu não sou um craque. E o nosso convidado, Pedro, qual o seu drible favorito, cara? Cara, apesar de vocês me convidarem pelo tema ser dribles, eu não sou um cara muito driblador. Pô, pode falar drible? Driblador, pode falar drible. Free, man. Tá complicado. Então, drible. Eu não sou um cara muito driblador. O negócio é fazer gol. Mas eu gosto muito... O primeiro faz. Eu discordo, cara. Acho que você é muito driblador, sim. A habilidade é nata aí, mas continua teu raciocínio. Eu gosto do ovinho, cara. Eu quase não dou, mas eu gosto daquele Eu sei que tu gosta muito. Do ovinho, cara. Mas que tu não dá é uma mentira do caralho isso, cara. Porra, na moral. Tá acostumado a ganhar meu ovinho, né? Olha aí. Cara, mas então, você tocou aí numa parte que é muito relevante. Que é o seguinte, o ovinho é um drible muito característico, né, cara? No Brasil, a gente tem algumas nomenclaturas pra ele, né? Tem muita gente que chama de caneta. Aqui no Rio, todo mundo chama de ovinho mesmo. Caneta também é bem famoso, né? Caneta, o Pedro não dá mais, cara. É, porque flamenguista com caneta não se dá muito bem, mas... O ovinho é, tipo, mais tranquilo. Mas então, alguém quer explicar aí pros ouvintes o que é um ovinho ou uma caneta? O Pedro tem que explicar o que é o ovinho, cara. Então manda aí, Pedro. O que é o ovinho, cara? Seguinte, quando você passa a bola por baixo da perna do seu marcador e pega ela... Uma bola desmoralizante. Exatamente, é isso aí. Ele fica aquela perna bem aberta assim, igual o pombo vem de vez em quando, quase sempre. O ovinho mais legal não é o que você tá correndo da ovinha, é quando o maluco vem correndo pra cima de você e você você tá parado. Coloca a bola rapidinho assim. Exatamente. Não, assim, tem vários ovinhos legais. Eu acho assim, o mais maneiro, na verdade, é o que você arrasta ela, a bola com o peito do pé, assim, dá só um toquinho pra fora com o peito do pé e o maluco passa que nem uma vaca, sabe como é que é? Tem aquele também que você faz isso puxando a bola pra trás, que você tá pisando na bola, o cara passa, você dá aquele rolinho pra trás, assim. É, isso é maneiro, isso eu me amarro muito. Isso é maneiro pra caralho. Assim, tem outros, né? Tem aquele que você faz esse rolinho, só que faz pra frente, né? Que também é bizarro tomar um nome desse. O cara vê que você tá vendo de perna aberta, ele rola, assim, a bola. Cara, eu faço isso direto, só que eu faço meio que sem querer, que é o seguinte. Eu venho de frente pro cara na velocidade quando, tipo, o maluco acha que eu vou entrar na estourada, eu faço o rolinho. Às vezes funciona, às vezes não, mas quando funciona é muito maneiro, cara. O ovinho tem uma característica que é curiosa também, que se ele for muito ousado mesmo, que o pessoal fala, caralho, se tivesse passado ia ser muito escroto, o pessoal nem fica bolado com você por ter errado, tá Exatamente, ligado? É isso aí. Você tenta um ovinho desse muito, vamos supor que seja esse aí, do cara tá vindo com tudo, aí tu dá aquela roladinha assim pra trás e vamos supor que a bola baixa na perna do cara, por pouco não passa, mas e sai em lateral. Porra, o time não vai reclamar com você que foi tentar dar um ovinho. Mesmo que não tenha sido, o pessoal fala, caraca, entendeu? O pessoal fica naquela expectativa assim, caralho, quase que se fudeu. É tipo, entendi o que você quis fazer e aprovei, sacou? Aprovei. Porque assim, o drible tem essa magia, né, cara, no futebol, porque às vezes o drible é mais importante que o gol. É, não, é sério, cara, porque qual a parada? Quando você tá jogando... Drible é a magia do futebol, cara. É a magia do futebol, cara, claro. Eu já falei isso aqui no programa mais de uma vez. É o Hadouken do futebol, é o drible, cara. Valeu, Maneiro Pony. Porque, cara, qual o lance? Quando você tá jogando uma pelada, quando você dá um drible bem dado e você humilha seu adversário, você vai poder zoar o cara por meses, cara. Exatamente. É muito mais maneiro do que você fizer um gol. Você faz um gol, pô, maneiro. Você fez um gol, parabéns, foi legal, ganhou o jogo ou não. Mas quando você deu o drible, pô, ainda mais se for um teu amigo muito próximo ou se for aquele desafeto. Pô, cara, quem já deu uma caneta num desafeto e não ficou com um sorriso interno, pô, durante 5 dias, cara? Pô, é maneiro, cara. É maneiro pra caraca. Ainda bem que você falou a caneta, que você falasse ovinho pra esse caso aí ia pegar muito mal mesmo. É, eu tô precavido. Tem um tipo de ovinho também, que é um ovinho que na verdade é um combo com outro drible, que é quando a pessoa dá um elástico emendando no ovinho. Pô, isso é maravilhoso, cara. É, nossa, só cara... que esse aí dificilmente não é cagada. Normalmente... Não, dificilmente, Plus. Eu conheço, cara, eu jogava bola com um cara que fazia isso conscientemente, porque quando você dá o elástico, a pessoa tende a ir pro lado que a bola vai primeiro e tenta voltar. Voltar, só que ele, a perna já abriu, sacou? Ele dá o primeiro elástico só pro cara abrir a perna e taca no meio. Ó, minha opinião, normalmente o cara vai lá e tenta acertar o elástico. Se a bola passar no elástico, já tá bom pra caralho. Às vezes a bola passa no ovinho, tá ligado? É verdade, cara. Mas assim, presumindo que você sabe dar o elástico 100%. Não, é, presumindo que você tem aí um aproveitamento de 60% no elástico, vamos colocar aqui, é um puta da aproveitamento. Não tô falando de você de São Cristóvão, não, rapaz. Tô falando aqui de alto nível de futebol, entendeu? Entendi. Aquele futebol que só começa depois do vestiário, né? Que futebol pessoas... do Cucotá, galera da Ilha do Governador, entendeu? Futebol do Cucotá, ok. Então, assim, cara, o elástico já é um drible ousado. Eu acho que se o cara manda o elástico e sabe que de vez em quando a bola pode passar no meio das pernas, por essa razão que você falou, que o cara tende a seguir a bola, ou seja, ele tende a abrir a perna e tal, e ou seja, tem uma possibilidade da bola passar, beleza. Agora você falar que o cara tá dando elástico, mirando ali no espaço que vai surgir já na perna do cara, e eu digo, sinceramente, mesmo que seja em Cucotá aí, qualquer lugar aí que você... não rola essa porra não, tá ligado? É, mas aí o cara tem que ser muito foda pra já dar um elástico. Pois é, cara. Ou então é um futebol que... Pois é. Ou então é um futebol em slow motion, a perna da galera, tá ligado? O pessoal tem aquela perna assim que parece... Já viu o chicote do Beto Carreiro? Que o bagulho vai mexendo, vai mudando a onda assim de lugar e tal. E aí tem, dá pro cara mirar um elástico no meio das pernas do cara. Mas porra, cara, tem os caras que jogam numa velocidade diferente, cara. Pega o Ronaldinho Gaúcho e vai olhar uns lances dele pra você ver se ele não consegue fazer esse tipo de coisa com alguma facilidade, cara. Pô, mas aí você tá apelando, né, cara? O Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho faz isso contra jogadores profissionais de altíssimo nível, né, cara? A gente faz isso contra um maluco ali da esquina, sacou? E geralmente a gente tenta um drible no cara mais fraco da pelada. É, eu evito fazer isso, cara. É, eu evito fazer isso porque eu me sinto mal depois. Eu sinto como se eu tivesse, sei lá... esses caras, então é neles que eu faço. Pô, caô, cara, caô. É coisa de flamenguista mesmo. Ah, pra quem não conhece, Pedro Praça 15 é flamenguista, cara. Ah, é verdade, né? A gente esqueceu de apresentar aí o time maravilhoso do nosso convidado. Isso aí. A maior qualidade do... Puta que pariu, tá fugido, cara. Bom, então já que a gente tá falando aí do Pedro, do time dele e tudo mais, acho que até é válido revelar outras coisas, né? Tipo, a origem do diferenciado apelido Pedro Praça 15, cara. Na minha cabeça, esse apelido já remete à prostituição. Mas eu não tô seguro disso. Cara, quando você falou que ia começar a revelar outras coisas, eu achei que você ia falar que ele era tricolor e tinha umas paradas extras aí que a mãe dele ainda não sabia, né? Ainda bem que eu pensei que tu fosse fazer alguma piada com o Kodak ou Depla ou coisas assim, cara. Revelar. Caraca. Meu Deus. Caraca. Sempre pode piorar, gente. Então, gente, olha só. Eu acho que todos aqui sabem, a gente já falou do grandioso Jorge Tomás, né? Da lenda e tudo mais. E a pelada, que hoje em dia a gente chama de canelada de sábado, ela teve uma origem longínqua aí, em 2003, se eu não tô... Não, 2002. Em 2002, entendeu? Um velho futebol aqui de São Cristóvão na praça, galera aí. Os mais antigos aí somos eu, o Pedro, o Ricardo, que ainda não participou, de repente participa aí algum episódio, e o Jorge Tomás, que era outro, né? Tubarão também era de morte. Tubarão também. Tubarão, na verdade, participa do futebol desde que ele começou a ser jogado com o couro de cabra, a bola, né? E Tubarão é uma entidade, cara. Tubarão, ele fazia gol no Matusalém direto. Enfim, a gente tem essa pelada que era bem antiga então, desde 2002, né? Essas pessoas, o Bruno também, Bruno Kart, que pode ser que venha participar também de algum episódio, não sei. Ou seja, era uma figura mais malandra do que a outra, né? Pra não dizer o contrário. E essa pelada, assim, tipo, já tinha lá seus personagens, né? A gente se zoava bastante, né? Um legado que veio através dos participantes antigos pra essa nossa pelada atual. Naquela época, a gente, por incrível que pareça, o Pedro vai lembrar disso, a gente meio que fazia algo parecido com um podcast, com a ferramenta que a gente tinha na época, né? A gente ficava na frente da casa do amigo nosso, gravando diversas coisas no radinho dele, num gravadorzinho, aquele de fita pequenininha, você sabe qual é? Sim, já fiz muito isso, cara. De repórter. Então, a gente fazia tudo, a gente fazia cobertura do pré-campeonatos, né? A gente juntava a galera, fazia mesa redonda. Ou seja, era praticamente um podcast que a gente gravava pra gente mesmo, sabe? Uhum. Então, assim, foi meio que um estágio que eu posso dizer que eu fiz, tipo, antes de existir a mídia podcast. Excelente. E nessa época, né, num desses dias aí de garotos vagabundos de 15, 14, 16 anos, tubarão com provavelmente 40 e alguma coisa, a gente tava gravando lá besteiras pra cima e pra baixo. Um dia a gente resolveu fazer alguma coisa pra cada, uma musiquinha, né, uma paródia pra cada um dos participantes, né? E, assim, o Pedro, se eu não me engano, o Pedro vai poder me corrigir, ele estagiava, estudava, fazia alguma coisa na Praça 15, e ele voltava sempre muito tarde. E a gente pegou e criou o mito, né? Que eu não sei até hoje se é mito, se é verdade, o Pedro vai estar aqui pra confirmar, que o Pedro trabalhava na Praça 15. Até entendeu? Tarde? Até bem tarde, até bem tarde. A gente, todo mundo tava lá, né, vagabundo lá, de tarde, na final da tarde, assim, na calçada, e o Pedro chegava bem, bem tardezinha da noite, a gente ainda tava lá de vagabundo, e o Pedro tava cansado, esbaforido, da Praça 15, entendeu? E assim, criou-se o mito de que ele, de fato, trabalhava na Praça 15, vendendo seu corpo pra se sustentar, né? A gente falava que ele trabalhava no 15º poste da esquerda pra direita de quem tava indo, né, em direção à Praça 15. Que específico. Tava sabendo muito, hein? Pois é, eu visitei... Era mais ou menos por aí, é porque na época eu estudava ali na Central do Brasil, né? No Júlio Pichek, então eu fazia estágio também. Aí quando eu chegava, tava chegando, já era realmente tarde, eles estavam ali parados, né? Fazendo essa sacanagem aí. Aí eu ia, parava e começava a zoar. Aí tinha até o bordão, que era Pedro, Praça 15, a gente fazia o eco e tudo. E assim, não bastou a chamada do Pedro, né? Tipo, a musiquinha do Pedro, o slogan do Pedro, a gente criou uma paródia, né? Que naquela época tocava direto a música dos Tribalistas, né? Aquela... que merda. Eu vou ser obrigado a reproduzir um pedacinho aqui pra vocês entenderem um pouquinho do que era essa zoação da época. Então era mais ou menos assim. Ele já chupa pau, Pedro vai à Praça 15 e dá o cu por um real. Não é de ninguém, se dá pro... Dá pro... Também. Não gosta de pau murcho nem pequeno, não. Só curte na bagrande e um cacetão. No sábado vem, chegando todo aberto, após dar na funabem. No sábado vem, chegando todo aberto, após dar na funabem. Pau duro, pau duro. Pedro curte um pau duro. E acabava a música. Caraca, que absurdo. Eu não sei se vocês vão censurar 90% ou 90%. Não tinha a menor necessidade. Enfim, éramos crianças de 15, bota 16 anos. Bota os pis aí no meio, deixa eu tocar, vai. O Pi vai traduzir bem aí que era música, não vai precisar de deixar ela 100% não, modo proibidão. Quem quiser ouvir o modo proibidão, a gente bota no download premium pros ouvintes que quiserem ajudar a gente a bancar aí. Estiverem pagando R$200 aí ao ano. Exatamente. Isso. Ainda ganha um vale da Praça 15, porque o Pedro de vez em quando ainda faz uns bicos lá. Larguei essa vida. Bolha de bico com pombo sem censura, hein? Isso aí. Pombo proibidão. Nossa. Voltando pro nosso assunto. Eu tava pensando que nos dribles mais comuns, assim, e mais vistosos, né, que a gente consegue se lembrar aí, e a gente não falou do chapéu ainda, né, cara? É verdade. O chapéu é um outro drible que tem vários nomes aqui no Brasil, né, que ele é um só sol, tipo, muitos outros balão. Aí que eu não vou... Balão, exatamente. Balãozinho, chapéu, lençol, essa coisa toda. Então, drible, na verdade, ele consiste em jogar a bola por cima do seu adversário e pegar do outro lado, entendeu? Ela tem que passar sobre a cabeça. Por cima, exatamente. Tem uma porrada de gente que pega, ah, vou fazer uma embaixadinha gigante aqui na, no, do outro lado da quadra. Aí ele olha pro outro lado e fala, ah, tomou um balão. Cara, pois isso é, não é balão. Bolado. Tem que passar por cima da cabeça, senão não é balão. É, exatamente. É, cara. É tipo, o cara pega, tipo, o Juventus, por exemplo. Todo sábado, então, ele dá balão em todo mundo. Porque... São Cristóvão inteiro ele dá balão. Pois é, ele dá balão. Tem que entender que voleio não é bicicleta, entendeu? Exatamente. É tipo isso. É tipo entendeu? Isso. A gente hoje já aprendeu que bicicleta é passar o pé por cima da bola. Pois então, falando em chapéu, existem várias formas de você fazer um chapéu, um lençol. Você pode aproveitar a bola que tá quicando e, tipo, dar um toquinho pra ela passar por cima do adversário. Você pode tirar a bola do chão, dando um toquinho também. Você pode conduzir a bola, sacou? Bota o pé por baixo da bola e conduz a bola, entendeu? Sei que você ia falar que tem que pegar um papel cartão e enrolar ele em formato de círculo e passar um tecido por cima. Ah, eu não entendo dessas coisas não, cara. Eu sou flamenguista, mas eu não entendo dessas coisas não. Vocês estão pensando aí só porque, pô, o cara é flamenguista. Ó, vou até falar isso, hein. A gente falou a gama história aqui segundos atrás, que tinha um flamenguista voltando do estudo, sacou? Fazendo estágio. O cara estudava, fazia estágio e os outros não flamenguistas estavam lá de vagabundagem olhando, entendeu? E zoando. Eu esqueci. Zoando o trabalhador, olha só a coisa. Zoando o trabalhador. Eu esqueci de comentar que ele vinha cheio de relógio e cartão e não, anel, mas aí é o segundo trabalho do cara. Ó, eu sempre trabalhei longe de casa. Não tinha problema nenhum. No caminho do trabalho, eu vendeu uma bala, vendeu um chiclete, entendeu? Aí, pô, o cara no caminho de casa aproveitava pra ele, tipo, bater uma carteira, roubar um negocinho. Pô, nada a ver, cara. Isso aí é unir o útil ao agradável, pô. Tem que aproveitar mesmo pra fazer uma caixinha, entendeu? É isso aí. Flamenguista trabalhador, pô. Pô, vocês estão falando aí de forma de dar balão, cara. Tem uma forma de dar balão que eu acho muito maneira, que é a forma que o Edmundo fez pra dar um lençol no Silvestre, que era zagueiro do Manchester no Mundial de 2000 da FIFA. Não sei se vocês lembram. Veio uma bola em direção a ele tava de costas pro gol. Então ele deitou um pouco o corpo, a bola subiu, bateu no pé dele e subiu por cima da cabeça dele e por cima da cabeça do cara. E ele deu um giro nele pra pegar do outro lado, como se fosse um drible da vaca, mas dando o lençol, sacou? Sim, foi uma parada desmoralizante e ele fez o gol depois, assim, pra parar não digo nem um drible da vaca, cara, porque o drible da vaca você dá um toquinho e pega do outro lado. Pega do outro. Ele fez a bola só mesmo. Cara, foi muito bizarro. Ele é muito sinistro. Foi um lance muito bonito. Ele só passou pelo lado. O lance foi tão foda, o lance foi tão bizarro que ele liberou um achievement no universo que, tipo, nos momentos de euforia depois daquele gol, o Edmundo virou amigo do Romário de novo. Pode crer, cara. Foi tipo assim, Deus falou assim, não, beleza, tranquilo, vai lá, resolve as paradas aí. Tudo tranquilo, pode pedir qualquer coisa aí. Eu acho que o Romário falou, cara, vou botar tudo de lado, porque não tem como não cumprimentar o cara por um gol como esse. A única parte chata desse gol foi que nas semanas seguintes, todo mundo tentava fazer essa merda nas peladas. E aí era um festival de nego nesse drible aí, cara. Que foi inacreditável, cara. Foi triste. Mesma coisa é quando aquele negócio do Kerlon lá, o drible da foca. Aquilo ali, cara, aquilo era mais chato do que esse drible do Edmundo. Porque esse drible do Edmundo, se você, porra, receber a bola do jeito certo e tal, o pato faz. Agora você ficar ali jogando bola pra cima ali. Primeiro que se o cara começa a jogar bola pra cima, não tem muito o que tu fazer. O que que tu vai fazer? Tu vai dar uma voadora na cara do maluco, tirar a bola dali? É, entendeu? Dá uma ombrada nele. Porra, que nem o coelho, né? Tu nem sabia que o coelho tinha ombro. Porra. Mas assim, não tem muito o que tu fazer sem agredir a pessoa. Pensa só, cara, isso é uma parada mais macetada do futebol. Se o cara tem habilidade, se o cara é uma foca, não tem como tu jogar contra o cara, tá ligado? Se você for mais baixo que ele, cara. Se você for mais alto, você dá uma cabeçada na bola, pô. Ah, beleza. Então, se você for o Peter Crouch, você é a prova de drible da foca. Mas se você não for, ou seja, todos os outros jogadores do universo, você não tem mais o que fazer, cara. Entendeu? Aí, o que você faz contra o Kerlo? Você contrata o Peter Crouch. É o que você faz. Ou o Fellaini. É um puta drible escroto, né, cara? Eu não curto não esse drible da foca. Eu também não, eu não acho escroto, cara. Assim, tudo bem que o goleiro vai pegar, entendeu? Ele não vai conseguir fazer o gol se ele tiver a habilidade de empinar a bola pra sempre aí na testa. Agora, o foda é que todo mundo ficou tentando fazer essa porra e ninguém conseguia. Ou seja, a pelada sempre parava nessa época, sabe qual é? O cara pegava a bola com o mínimo de espaço, ele lá fazia duas embaixadinhas, botava a bola na cabeça, errava. Aí a bola pega de novo, mata jogada, tá ligado? Mas assim, tá na regra e assim, é difícil pra caramba de fazer, cara. Então é tranquilo. É, né, depois de um tempo, no futebol profissional mesmo, só o Kerlon tentou isso, né, cara? Depois ninguém mais tentou repetir, porque... Ele tentou mais vezes, não tentou depois? Não, ele fez, fez algumas, ele fez algumas vezes, na verdade, mas fora ele, ninguém mais fazia. Então, morreu rápido o drible. É, morreu junto do Carroll. Que isso, é absurdo. Agora, um drible que eu acho muito clássico era aquele corte seco. Sabe quando você vai, ameaça dar aquele chute, e aí o zagueiro vai já, tipo, se preparar pra dar um carrinho, pra se jogar na frente da bola, e você vai e corta pro outro lado, sacou? Um corte seco, o zagueiro passa ali. Uh-huh. Cara, isso aí, é o drible do quadrado X, sacou? Do PlayStation. Uh-huh. Cara, esse drible é muito clássico, é muito fácil de fazer, não precisa ter nenhuma habilidade com a bola pra fazer esse drible, entendeu? E ele acaba ficando bonito se você acertar direitinho. É um drible muito maneiro. Ele é super eficaz quando o cara vem na fome, tá Exatamente. Ligado? O cara vem na fome, tipo, dando um carrinho, assim. Só que eu achei esse drible muito maneiro quando você manda ele pra fora, sabe como é que é? Então, tipo assim, se você é canhoto, se você mandar ele pra esquerda, penteando a bola pra fora, sabe qual é? Sim. Se você é destro, a mesma coisa pra direita. Porra, é muito foda. Quando tu manda pra fora, o cara vem dando um carrinho de um lado, sabe? O cara vem dando um carrinho da direita pra esquerda. Você corta ele pro lado inverso, se você é destro, penteando a bola pra direita. Porra, mano, o cara passa num vácuo inacreditável, entendeu? Você falou de carrinho, eu gostava muito também quando o cara vinha de carrinho, de dar um toquinho só pra bola subir. Só que assim, tu dá um toquinho na bola pra bola subir, mas não é jogando lá pra frente, ela só sobe. Aí o cara passa por baixo, ela cai no mesmo lugar. Cara, que coisa, isso é muito maneiro. Exatamente, isso é muito maneiro, eu amarrava fazer isso. Não tinha muitas oportunidades, porque na maioria das peladas é raro alguém dar carrinho. A não ser que você esteja jogando com o Dani Alves. Mas observem, o lençol só vale se ele passar por cima do carrinho. Exatamente. Entendeu? Não adianta exatamente. O cara deu carrinho e 3 segundos depois você vai lá, dá uma levantadinha na bola. Ai! Que nem exatamente. Só que é fazendo com o lençol padrão. Não funciona não vale, assim. Exatamente. É isso aí. Falando em lençol, tava lembrando aqui agora da famosa lambreta. Lambreta que faz. Ninguém faz. Não, o cara, ninguém faz. O Falcão faz. O Falcão fazia muito no futsal. É. O Falcão muito no futsal, mas olha, não era comum, não. No futebol de campo, ninguém faz. O Neymar dá lambreta em futebol de campo direto. O Damião deu uma lambreta em cima do jogador da Argentina, cara. Depois meteu uma bola na trave. Pra você ter uma noção, o Fábio Baiano, cara, deu lambreta uma vez, cara. Ele deu uma lambreta virada. Fábio Baiano. Fábio Baiano, cara. Aquele Fábio Baiano. Ele deu uma lambreta no maluco, invadiu a área, limpou um zagueiro e deu assistência pra um gol, cara. Foi o Fábio Baiano que fez isso, cara. O Fábio Baiano era um lateral do Flamengo. Mas, assim, eu sinceramente, são raras as memórias que eu tenho de lambreta. E, se a gente for parar pra pensar, é um drible pouco usual. Talvez no futsal ele seja um pouco mais viável, mas no campo, cara... Porra, no campo é muito raro. Eu sempre lembro quando o Oliver Tsubasa jogou pelo São Paulo. Oliver Tsubasa deu uma lambreta, tá vendo? Na verdade, eu lembro da reação dele quando ele tomou uma lambreta pela primeira vez. Porque ele jogava pelo São Paulo, aí ele foi jogar contra o Flamengo. Eu não lembro se era o Rivaú, não lembro quem era o jogador. Sei que o jogador do Flamengo deu uma lambreta nele e ele ficou bolado, porque não entendia de onde tava vindo a bola. E aí quando ele aprendeu, ele aplicou a lambreta no cara e aí aumentou o repertório dele. Igual um RPG, só que você aprende um golpe novo. Pô, foi sensacional. A lambreta realmente é um drible muito pouco usual. É muito, né? Mas... pelada, ele é bem... A galera tenta mandar bastante, né, cara? Ah, tenta? Tenta sempre. É, pelada sempre tem alguém tentando, porque a lambreta é um drible muito humilhante, né, cara? Se o cara acerta... Porque é um drible que ele é difícil de fazer. E aí, é mais difícil ainda você acertar em jogo. Com bola rolando, não sei o que, coisa e tal. Então, quando o cara acerta, ele humilha muito o adversário. Então, sempre fala tem gol de lambreta? Rola, o Falcão já fez um. Falcão já fez. Já fez também. Mas futebol de campo. Aí eu não sei. Não consigo me lembrar de nenhum gol de lambreta, não. Pedro, tu ia falar alguma coisa? Fala aí, cara. Fica toda hora tentando falar e não consegue. Foi mal. Não. Foi esse lance do gol do Falcão de falta de lambreta, pô. Um golaço. Foi numa cobrança de falta mesmo. Alguém deu um toquinho na bola só pra iniciar a jogada e ele deu a lambreta por cima da barreira, por cima do goleiro. Pô, foi um golaço, cara. Incrível. O Falcão é fora de série, né, cara? Pra dribles, essas coisas assim, ele é incrível. Tá, bem meu estilo de jogo, assim. Eu também. Jogando, é do jeito que eu gosto de assistir. Não foi isso que eu quis dizer. Mas assim, falando em assistir, vocês têm lembranças, assim, de dribles antológicos ou de dribles marcantes, dribles que foram, assim, muito fora do comum, coisa que vocês assistiram e ficaram impressionados? Vocês têm lembranças de jogadas desse tipo? Cara, quando fala de drible, o primeiro que vem na minha cabeça é aquele do Riquelme, tá ligado? Que ele vai dar aquela roleta, né, que tu passa o pé por cima da bola, só que ele bate com o calcanhar na bola no final e a bola passa no meio das pernas do cara e já vai, assim, pra progressão, pra ele correr pra casa do caramba, sabe? Ninguém entende porra nenhuma, todo mundo trava, assim, no meio do drible do cara. É tipo o drible do FIFA Street, sabe como é? Que tu manda o drible, a bola fica colada no seu pé e ninguém consegue consegue ter reação, fica todo mundo indo e voltando assim, e você tem liberdade pra chutar a bola que nem um canhão em cima do goleiro. Grande FIFA Street. É um jogo de futebol que o centro é a bola, sabe como é que é? O jogador é só um negócio que fica se mexendo em volta da bola. Muito escroto FIFA Street. Muito bom. Você falando esse negócio do centro ser a bola e o jogador só se mexer em volta, eu lembrei daquele lance do Pelé, que ele dá um drible no goleiro uruguaio sem encostar na bola, sacou? Um drible de corpo. Um drible de corpo. Não sei se vocês lembram desse lance. Sim. A bola vem, eles vêm meio que pra dividir, o Pelé sai da frente e a bola passa pelo lado e ele dá uma volta no maluco e dá um chute assim, que a bola passa raspando na trave assim, ia ser mó golaço, absurdo. Mas infelizmente não foi gol. Mas foi um drible de corpo irado, cara. É verdade, cara. Que é uma coisa rara de ver hoje em dia no futebol, né? Tem um drible que eu também sempre lembro nesse estilo assim de finta, teve um gol do Beckham pelo Arsenal, que ele, a bola vem, ele tá de costas pro marcador, ele toca na bola, a bola vai pra direita, ele dá um 360 pra esquerda e mete o gol. Cara, esse gol é maravilhoso, eu lembro desse gol. Outro dia teve um... Eu não consigo entender direito como é que ele fez essa jogada. Pois é, cara, outro dia teve um desafio, acho que foi com o Felipe Coutinho, que ele tinha 3 chances pra poder repetir o lance, entendeu? Não sei se foi o Felipe Coutinho, mas foi algum jogador, o Firmino, sei lá, um jogador brasileiro, pra poder repetir esse lance do Bergkamp, que foi, pô, incrível, cara. Assim, ver na época era uma parada inacreditável. Eu falei de Felipe Coutinho agora, acabei de lembrar de um drible que ele deu jogando pelo Liverpool. Eu nem lembro qual foi o adversário, acho que era o Besiktas, sei lá, que ele tava correndo, dividindo uma bola meio que perto da lateral. O cara veio com uma velocidade incrível e deu um carrinho. E aí ele só deslocou a bola pra ela, o suficiente pra ela passar entre as pernas do cara. Só que o cara tinha dado um carrinho tão rápido que o maluco saiu deslizando, cara. O cara foi parar em outro planeta, sacou? O melhor desse drible é que ele dá esse toque e ele dá um pulinho pra trás, assim. Ele tira o corpo dele, vai, cara. Exatamente. Ele dá um pulinho pra deixar o cara passar. Tu chega a ver o vento levando um pouco, assim, o short do moleque, tá ligado? Cara, é muito bizarro. Bom o cara sair da tela da TV, cara. Eu tenho acesso remoto ao computador do Pluff. Vocês falaram do lance lá do David Beckham. Ele começou a pesquisar David Beckham no Google. Não, cara. Beckham. Ah, então é Beckham, Pluff. Você que tá Beckham. Com o Beckham na cabeça. Pois é. Aí, ó, porque tá você procurou o Beckham. É, foi isso. Acesso remoto. Muito bom, cara. Isso aqui é intimidade, né, cara? Acesso remoto, computador do... Eu acho que o Pluff vai lembrar bem desse. É um balãozinho do Deco contra o Avaí, cara, no meio de campo. Ele domina a bola meio de chaleira, assim, quando ela tá caindo, ele dá um balão. Claro que eu lembro. Foi muito balão no meio de campo, né? Ele não lembra. Se fosse o Beckham ou o Cristiano Ronaldo, ele lembrava, cara. Fluminense na época, mas eu não lembro, não lembro. Pô, você falou de balão. Lembra quando o Ronaldinho deu 3 lençóis seguidos no mesmo maluco, cara? Ele tava jogando pelo Barcelona. Foi incrível, cara. Jogada, maluco. Essa jogada ficou futilizada porque até o Cafu fez, né, cara? Pô, mas o Cafu... 3 lençóis seguidos? Tava bom, se eu não me engano, né? O Cafu meteu esse balão aí. Ele deu 3 lençóis seguidos, mano. Deu 2 no maluco e o terceiro em outro, não foi isso? É porque o Ronaldinho deu 3 num cara só. Mas o Cafu era famoso por dar balão. Ele dava vários lençóis em Copa do Mundo. O Galvão Bueno chamava de lençol de seda. Que ele deixava a bola parada no chão e ele dava um lençol meio que de cavadinha, assim. Não sei se vocês lembram dessa parada. Ele fazia vários, cara, vários. Era bem característico dele mesmo. Lençol de seda. Ele gostava de fazer os adversários meio quentinho, né? Nossa! Ah, isso é errado. Vale. Quentinho. O Ronaldo Fenômeno também gostava, eu acho. Cara, mas assim, falando de chapéu, um que eu nunca consigo esquecer, cara, é um que o Alex deu no Rogério Ceni. Vocês lembram dessa parada? Que ele saiu na cara do gol, o Rogério Ceni foi sair. E aí o Alex deu um chapéu nele e fez o gol. Acho que foi de cabeça, inclusive. Eu lembro só do chapéu no Rogério, cara. Eu acho que a finalização foi de cabeça. Mas, cara, foi um lance muito maneiro. O Rogério saiu Alex pulando. Cabeção? É, ele mesmo, cara. Foi o canhotinho do Palmeiras. Exatamente, esse mesmo, cara. Chegou a jogar no Flamengo também. Infelizmente, no Flamengo ele não jogou tanto quanto jogou no Palmeiras e no Curitiba, em todos os times que jogou. Jogou em todo lugar, jogou muito. O Alex mini crack? É, cabeção. O Alex careca, cabeção. O Alex era. Ele era o mini, ele nasceu mini crack. O mini crack dele é uma réplica perfeita dele, cara. Bizarro. Porque aquele maluco é desproporcional demais, velho. Mas, pô, ele jogava muita bola. Entendi. Entendi. Fale com o seu médico. Vou falar em balão aí, a gente tem um balão múltiplo recente. recente, né? O Flamengo e Botafogo aí do Jorge em cima do Camilo. É verdade, cara. Nem lembrava desse. Jogadaça. Aliás, é muito estranho isso, né, cara? Eu sempre vejo com as curiosidades que não tem nada a ver. Mas assim, cara, esse deram um nome muito errado pra esse lateral do Flamengo, Jorge. Ele não tem cara de Jorge nem na... Sei lá, cara. Não tem nada a ver o nome pois com a cara, né, do moleque. É porque Jorge não tinha adulto, né, cara? É, pois é. O maluco tem maior cara de, sei lá, Danilo, Felipe, Paulo, sei lá. Jorge. Teu nome é Jorge. Porra, não dá nada a ver, mano. Não, mano. Pai, por favor, pare de dar nome errado pros seus filhos e pare de deixar eles jogarem no Flamengo. Pô, obrigado. Aí não. Ó, já deixa aqui nesse mau caminho, tá com o nome errado já, nada a ver. Mas e que mais dribles que vocês conseguem se lembrar, assim, de jogada que marcou muito a vida de vocês? Cara, eu gosto muito do drible do Romário no Amaral, apesar de ter sido no Flamengo, aquele drible foi sensacional. Pô, também achei, cara. Foi o elástico dele em cima do Corinthians, cara. E o Amaral, porra, o Amaral é sinistro, né, cara? Tomou um drible daquele ali, não foi qualquer maluco que tomou aquele drible. Exatamente. Eu lancei que o Amaral com o olho todo torto. Pode crer. Amaral farolete trocado. O pessoal chamava Amaral. Ele foi olhar pra um lado, de repente a bola foi pro outro, ele foi tentar olhar e ficou perdido até agora, né, cara? Tipo, até ali ele tinha os olhos certinhos. Esse lance eu vi ao vivo. Obviamente eu estava em casa, não tava no estádio. Eu também vi ao vivo. Mas, cara, eu sei que eu assisti, eu não conseguia parar de ver, cara. Eu não conseguia parar de ver, ficou passando replay, eu acho que a Globo também não conseguia parar de mostrar. Que ficou passando replay, o jogo voltou, os caras estavam passando replay. Cara, não, incrível foda, aquele lance, cara. Foi muito bom. O Romário era sinistro, esses dribles secos. O espaço era mínimo, foi gol, é. Porra. Mas aí, você falou de espaço mínimo, eu falei do Romário, eu vou ter que fazer uma menção a um cara, porra, pra mim, tão sinistro quanto o Romário, por um período, tá? Por um período. Que foi, claro, o Edmundo. Em 97 ele tava impossível, e eu vou falar dois dribles do Edmundo. Um foi um elástico de letra que ele mandou no... Acho que foi no Flamengo até. Ele sempre queria inventar um drible diferente contra o Flamengo. Aí ele, o cara tava marcando ele perto da lateral direita, ele parou, aí pegou e deu um elástico de letra no maluco, o maluco pegou e teve que fazer falta nele. Eu não lembro quem foi o marcador, mas foi um elástico de letra muito do seco, assim, tipo, o maluco não entendeu nada. O cara parou o jogo, que nem o Felipe fazia, né? Parou o jogo, foi todo mundo olhando pros dois, o Edmundo teve a frieza de parar e dar um elástico de letra e passar. O maluco teve que derrubar ele. É, foi um drible foda. E o outro é um clássico, né? Que não foi um elástico de letra, mas foi uma puxada de letra do Edmundo no 4-1 em cima do Flamengo, na semifinal do Brasileiro, que ele tirou só três caras de letra. Ele cortou três malucos de uma vez só num drible. Foi desconcertante. Ainda fez o gol no final, né? Que foi mais importante. O Edmundo era fora de série mesmo. Mas você falou no Felipe aí, cara. E vale a pena citar, porque o Felipe era um jogador que jogou no Flamengo, no Fluminense, no Vasco. Principalmente no Vasco, né? Que ele foi onde ele apareceu pro futebol. Que ele tinha um drible muito característico, que era ficar parado. Ele parava a bola e ficava parado de frente pro adversário. E aí ficavam os dois imóveis um tempão. Em algum momento ele jogava a bola pra esquerda, sacou? Só dava um tapa pra esquerda e saía correndo. E, cara, o cara fez isso trocentas vezes. Sim. Todo mundo caía. Todo mundo sabia que ele ia tocar pra esquerda. O lance era saber em que momento, sacou? E ele fazia isso com uma explosão muito grande. Mas ele era muito rápido. Era tipo o soco do Bruce Lee, tá ligado? Pois soco de um pau. Pô, assim, com a evolução do futebol, se a gente tiver jogadores assim, né, mais pra frente, eu acho que o espetáculo vai evoluir ao ponto de... Porque, assim, no momento em que o Felipe fazia isso, a atenção toda do estádio voltava pra cima dele. Então eu acho que, assim, de repente vai ter algum técnico lá de imagem que na hora que ele fizer isso, o cara vai tacar isso na câmera, sabe como é que é? E alguém vai tacar luzes, assim, no marcador e o cara vai fazer isso, sabe como é que é? Vai focar, assim, que nem uma peça de chave. Aí o cara vai, manda o drible e aí volta ao normal, sabe como é que é? Tipo, dá um bullet time, assim, meio forçado. É, claro que não vai dar pra fazer em câmera lenta. Pior que você tinha falado do Edmundo, que tinha dado um drible de letra, que tinha deixado vários marcadores pra trás. Eu lembrei do drible do Robinho, cara, que ficou conhecido como vai pra lá que eu vou pra cá. Que foi... O Robinho tá que nem o Pelé, né, cara? Eu vou falar pra vocês de um drible do Robinho. Tem o Edson também? Pois é. A gente fala em terceira pessoa, não, valorizado, assim. Dá uma pedalada, assim, sabe? E o maluco meio que fica na dúvida de se vai ou não vai, ele puxa pra linha de fundo, o maluco vai tentar acompanhar, ele dá um travão de letra, sacou? É como se ele fosse chutar, só que ele... Chutar de letra, né? Cruzar de letra. Só que ao invés de cruzar, ele trava a bola. Quando ele trava, ele tenta travar junto. Aí ele dá uma puxadinha pra passar pelo canto, assim. Uma parada muito desmoralizante, cara. Cara, esse lance aí eu lembro bem, porque eu assisti em loco. Pô, fui no Maracanã nesse jogo. Porra, foi sensacional. O estádio foi abaixo quando o Robinho meteu essa jogada. Pô, assim, foda que na hora você não tem muita noção, porque não tem replay, não tem nada, e foi muito rápido. rápido, né? Mas depois que você vê em casa do caralho o que, que o cara fez, cara. Pois é, exatamente, cara. Eu lembro de um drible, cara, que o Messi deu no Boateng, que na hora eu não entendi, entendeu? Ele saiu, eu nem lembro que jogo que era, assim, de qual competição, mas eu sei que ele saiu de frente pro Boateng, ele deu um corte, que o Boateng caiu todo torto, cara. E aí, depois, revendo o lance, eu entendi como o Boateng caiu, porque, na verdade, qual foi o lance? Quando o Messi deu o drible, o Boateng se preparou pra cair de uma forma que ele pudesse assistir o gol, entendeu? Porque foi uma parada tão desmoralizante, cara, que eu falei, cara, na hora eu não entendi, cara. Que isso, cara? Que drible foi esse? Ele tirou a cadeira dobrável de dentro da camisa dele, assim. já armou a cadeira. Não, porque falou, pô, o Messi deu um drible pra um lado e o Boateng caiu pro outro, cara. Uhum. Entendeu? Tinha como ele cair ali. Exatamente. É, há pouco teve um lençol do Neymar que o cara entrou em coma, né? Ele começou a olhar pra Deus, assim. O cara caiu com o braço todo aberto, assim, pra trás e ficou ali olhando, assim. Ah, legal, o céu tá estrelado hoje, que bonito. É porque o cara desiste, cara. O cara vê a jogada e fala, putz, já era. Aí desiste. Imagina, se larga. O cara toma um drible tão escroto que ele já sai tirando a camisa, assim. Ah, então, vou falar com o cara. Caraca, isso pode parecer muito escroto, mas eu já dei um drible, cara. Uma caneta no cara, que ele sai da jogada já de cabeça baixa. Ele toma a caneta antes de eu completar, ele sai de cabeça baixa andando. Eu tenho vídeo disso. Só não vou postar porque, pô, é muito vacilo. Aí, cara, é muito engraçado. Às vezes o cara desiste da jogada mesmo. Tipo, passou, já era, cara. Não tem mais o que se possa fazer. Vai curtir o lance. Pô, aí, falando Velasco com letra do Edmundo, pô, eu lembrei de um bem parecido, cara, do... É antigo pra caramba. Num Grêmio Inter que o Ronaldinho Gaúcho deu no Dunga. Cara, eu acho que foi aí que começou a rixa dos dois, cara. Pode crer. Ele esculachou tanto o Dunga nesse jogo que o Dunga desistiu dele. É bem possível, cara. Caraca, mó sacanagem, né? Porque, assim, o Dunga era um excelente marcador, né? Um cabeça de área, tipo, bem famoso e tinha um papel bem relevante, assim, no futebol brasileiro. E o Ronaldinho fazia aquilo. Era muita ousadia, porque era um jogador jovem fazendo um drible desconcertante num veterano, que era do maior rival, sendo que era um veterano, assim, capitão de seleção brasileira, sacou? Maluco... Ele não era qualquer um, entendeu? Cara, né? Exatamente, era. Pô, foi muita ousadia e alegria, cara. É o Dunga, que fica xingando jornalista. É. Repertório vastíssimo. Exatamente. Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Assim, o Ronaldinho, ele foi apresentado à seleção brasileira também num drible incrível, porque no primeiro jogo dele ele fez um gol maravilhoso contra a Venezuela, que assim, não é um adversário que é lá grande coisa, né? Mas ele deu um chapéu, matou de chinena e bateu pro gol, cara. Pô, foi um golaço. Que foi o gol, olha o que ele fez mil vezes, né? Exatamente. Pô, foi uma excelente apresentação, né, cara? Foi mesmo. A camisa dele sai voando, assim. Sim, e tem a cabeça dele ali por acaso. Ele ia pesar uns 30 quilos, assim. Aí ele vai socando o ar, só que tu só vê, tipo assim, a mão dele, né? Porque a camisa é a camisa normal da seleção, de manga curta, né? Só que parecia que tava vindo até o punho dele, assim, a camisa. E era só a camisa, cara. Alguém pegou e deu uma camisa M pra ele. Era pra dar uma camisa PP. Tava voando, assim. Eu lembro até hoje, comemorando esse gol, muito engraçado. Exatamente. Era dente, cabelo e camisa. Ah, né? Cabelo não, que tava cabelo raspado. Era dente e camisa só. Agora, eu tô tentando lembrar aqui de outros dribles. Eu lembrei de dois, cara, aqui que foram muito, muito impressionantes na época. Um que era no jogo que era qualquer merda, mas o drible foi impressionante, que foi um drible do Moraes. Vocês lembram do Moraes, que jogava no Vasco? Chegou a defender. Moraes, o Moraes jogou no Corinthians? Eu nem jogou lembro. No Corinthians. Jogou durante um bom tempo no Corinthians. Era uma das grandes peças do Corinthians durante um bom tempo. Aí a Corinthians caiu pra Série B. Cara, não é por nada, não. O Moraes desandou, mas o Moraes jogava muita bola, ele cara. Porque o Moraes era ambidestro de verdade, tá ligado? Não é aquele cara que, ah, você está com as duas, não. Cara, tudo que ele fazia com a direita, ele fazia com a esquerda do mesmo jeito. Ele não, as duas pernas do cara eram pernas boas, maluco, na boa. E sem que existe, tá? Só porque ele tava... não, mas sério, cara, o cara fazia... E assim, vocês falaram do Moraes, tudo bem que a gente tá falando de drible, mas, pô, vocês querem ter uma ideia como é que o maluco jogava pra caramba, já que a gente tá citando o vídeo? Bota o gol do Marcelinho Carioca contra o Santos. O gol porra, do Marcelinho Carioca. Porra, eu ia falar desse lance, cara. Desse lance. Cara, o Moraes dá uma bola de trivela atravessada no campo pro... Aí, um lançamento de trivela que não é brincadeira, maluco. De esquerda, ele lança de trivela a bola pro Marcelinho Carioca. O Marcelinho Carioca pega a bola de primeira do canto da grande de área de trivela também e manda a bola no ângulo, cara. É um dos gols mais bonitos que eu já vi. Isso é sacanagem. Não, eu tenho uma dúvida. E cadê o drible nesse lance? Não, eu avisei que não tinha drible. É pra mostrar como é que o cara jogou bola de verdade. Porque tu vê o lançamento do cara, tu fala assim, cara, na moral, ela, é lançamento... Ele driblou a sua mente. Ele driblou a minha mente. O drible aí do Marcelinho, cara, porra, tem aquele balãozinho histórico na Vila Belmiro, né? Corinthians. É verdade. O Marcelinho gostava de humilhar, ele gostava de driblar até no pênalti, né? Que ele chegava e dava só aquele toquinho, né? Ele chegava... Era humilhante, né, cara? É verdade. Ele sempre gostava na bola. Até no pênalti ele driblava. Pô, mas só pra não perder o fio da meada ali do Moraes, vocês lembram de um drible que ele deu uma vez? Que ele deu uma puxada que eu ainda não entendo até hoje pra poder sair com um toque de letra entre as pernas do adversário? Foi bizarro, né? Cara, eu não lembro qual votação. Era o time. É, eu não lembro qual era o time, mas eu lembro que apelidaram o drible de Danos Moraes. Eu acho que era Excelente Santa Cruz nome. Ou Sport, alguma coisa assim, cara. Não, o Sport acho que não era, porque se não me engano, nesse ano o Vasco foi eliminado pelo Sport na semifinal, que foi o jogo que eu sempre falo aqui, já falei algumas vezes. Mas assim, acho que foi o time rubro-negro. E o Moraes, ele puxa a bola de letra e dá um toque já depois saindo. É tipo esse drible que eu falei que eu acho maneiro, só que eu acho maneiro tu mandar ele cortando pra dentro. Ele meio que deu um jeito de girar o corpo e continuar a jogada, sabe? Ele bate letra, já vem girando o corpo e dá um toquinho pra... Acho que passou até no meio das pernas. Passou entre as pernas, cara. Foi sinistro. Bizarro. Falando em passar entre as pernas, até lembrei de um drible que foi muito maneiro na época. Assim, o drible em si foi simples, mas a história era legal, que foi um drible do Edilson, quando ele jogava pelo Corinthians, que ele deu uma caneta no Karembo do Real Madrid. Vocês lembram dessa parada? Tinha aquele Mundial de Clubes. Exatamente. Esse Mundial mesmo. Porque o Corinthians ia jogar contra o Real Madrid e perguntaram pro Karembo lá o que, que ele achava, o que, que ele tava esperando do jogo, já que ele ia ter que marcar um dos jogadores mais habilidosos do futebol brasileiro, que era Edilson e etc. E aí o Karembo virou e falou, Edilson? Conheço não. Aí, tipo, na hora... Quem é jogo, Edilson? Né? Quem é Edilson? Mal sabia ele que era o Michelangelo. Artista marcial. Aí, pô, eu sei que na hora do jogo, teve o lance, tava assistindo acho que na Band, sei lá, nem lembro qual era a questão, mas eu sei que o Edilson deu uma caneta no Karembo e fez o gol, cara. E na hora do lance, o narrador, era o Silvio Luiz que tava narrando? Não lembro. Eu acho que era o Silvio Luiz. E ele vira e fala... Assim, Luciano do Vale. Luciano do Vale, ele mesmo. E aí ele ficou maluco com o lance. E ele ficou... E aí começou a falar... Ah... O Karembo disse que não sabia que era o Edilson. E agora o Edilson deve estar dizendo: eu sou o Edilson, o capeta! Caralho, eu comecei a rir, cara. Porque o maluco levou pro lado pessoal mesmo, o narrador, cara. Achando ele. Pô, o maluco ficou muito feliz, assim. Sabe quando você sabe que o narrador tá envolvido emocionalmente com a parada? Foi esse um dos casos, cara. E assim, pelo menos eu quando era moleque, eu tinha muito aquela questão de achar que o brasileiro tinha que ser melhor em tudo e. Em futebol, obviamente, né? Falando de futebol. E quando alguém tentava desmoralizar um brasileiro, eu levava também pro lado pessoal. Então, quando o lance aconteceu, eu comemorei muito. Eu torci pro Corinthians contra o Real Madrid e torci pro Manchester contra o Vasco, sacou? É, a gente não falou nada do Garrincha até agora, Plaf. Você conhece o Garrincha, cara? Cara, não muito. Pessoalmente não, né, cara? Pessoalmente, dizem que eu tenho as pernas do Garrincha. Que merda, cara. Mas e o Mário, cara? O Mário você conhece? Que Mário? Aquele cara. Que desceu pelo cano. Irmão do Luiz, cara. Irmão do Luiz. Irmão do Mário Verde. O Mário. O Mário driblador ou o Mário dibrador? Mário dibrador. Pô, é dibrador. A gente não falou ainda, né? Qual a diferença de drible pra dibre, né, cara? Eu tô pra entender ainda, cara. Qual é? Vamos lá, Chacal. Diga você aí. Que me fez a pergunta que eu não soube responder. Não, foi o Robinho que fez. Já confundiu. Isso aí é o drible, entendeu? Cai! Aí, é, de... bela pinta, cara. Vamos lá, eu fui driblado ou fui dibrado agora? Você foi dibrado. Porque qual é a parada? É malandragem, é molecagem. Exatamente. Agora. O drible é o que você vê no futebol europeu. O drible é o que você vê no futebol brasileiro, sacou? Tem toda a malandragem, tem todo aquele lance de, porra, enganação do adversário, entendeu? É isso aí, cara. Isso aí. Cara, eu vou te falar que é uma grande putaria você pegar e chamar essa parada de drible. Porra, cara, que porra de palavra palavra escrota do caralho. Porra, drible, bagulho. Porra, trava-língua, filho da puta, cara. Bagulho é pra ser rápido, entendeu? Pra ser dinâmico. Tu vai lá e chama o bagulho de drible. Tem que falar drible mesmo. Eu não vou falar mais essa porra de drible, não. Ah, já falei. Registro também. Registro, porra, vai falar o quê? Não sei mais que palavra errada. Aí, eu vou te falar que eu levei um bom tempo depois de ter começado a acompanhar futebol pra aprender que o nome era drible. Porque todo mundo falava drible, cara. Na época de moleque, todo mundo falava drible. Eu só fui saber que era drible quando eu comecei a falar de futebol com o meu pai. Porque aí tinha um adulto, o primeiro adulto que eu falei de futebol, falou que mano é drible, tá maluco? Claro que ele não falou com essas palavras. Mas foi esse sentido. Eu já ouvi drible. Drible é inovação, velho. Caraca, tem um site de ferramentas que realmente tem. Isso aqui, hashtag registro de água. Meu Deus! Deve estar vendendo benzão. Mas de água não é registro mesmo, não, cara. Não, é registro? É, tá certo. Só em São Cristóvão mesmo. Não, é isso aí mesmo, cara. Tá certo, cara. Levantou a polêmica agora, hein? É, cara. Registro é o que tu faz quando tu nasceu, aí o pessoal vai lá e te registra, entendeu? No teu caso, eu não sei se foi feito, mas normalmente faz, entendeu? É isso aí, mano. Tá bom, pô. É verdade, cara. Eu não acredito em você, cara. Não acredito. Ah, então tá bom, porra. Muito bom. Joga no Google. Vamos lá. Eu tô com preguiça. Aqui, cara, registro no Google aqui, ó. Registro. Variante língua presa. Existe, então existe. Existe, porra, tá aqui no variante. Eu vou no cartório fazer meu registro. Ó, tá aqui, ó. Diferença entre registro e registro. Registro está errado e registro está certo. É excelente. Eu não sei se é isso, eu tô inventando agora. Foda-se. Agora que nós já driblamos a língua portuguesa. E registramos o momento, porque tá gravado. Tá registrado. Exatamente. Alguém tem algo a acrescentar? Cara, então, eu tenho uma passagem aí que eu presenciei, na verdade, né? A gente tá falando de drible, né? Agora só fala assim, resisto. Mas assim, uma vez no futebol, né? Eu tinha um grupo muito bacana até que eu jogava, que era Peladeiros Vascaínos, o nome era só Vascaíno. Olha, era maneiro mesmo essa pelada, hein? Muito legal, isso aí. Uma vez a gente fez o campeonato interno da pelada, só ficou todos aí, os dias. Todo mundo pensando isso aí. Aí. Metade foi vice, metade caiu, né? Não, aí já perdeu a graça, já. Seu babaca. Babaca! Achei engraçado. Vou registrar aqui. Mas assim, a gente tava jogando bola de boa. Tinha um moleque que ele não jogava bola já tinha o quê? Uns 2 ou 3 anos, né? E eu lembro até hoje, ele morava... Cara, agora eu já não lembro mais qual era a porra do lugar. Era muito longe, cara. Tipo, Paracambi, vamos colocar assim, sabe? Sem sacanagem, era no final do Rio de Janeiro, assim. Já não sei nem o que tinha depois. final do estado. É, bizarro, muito longe. E assim, o moleque foi, saiu da casa do caramba pra jogar aqui em São Cristóvão, no campo de gramas teste que tem aqui perto. Aí, o pessoal tava jogando e tal, não sei o quê. Cara, teve a primeira pelada de 10 minutos, ele jogou com a gente. Nessa primeira pelada de 10 minutos, acabou a pelada, ele já não tava aguentando mais andar. E o moleque não era gordo, não, tá? Aí, é que ele veio andando, pô. É verdade, a gente zoou isso na época, foi bem óbvio até. Cara, eu ia perguntar o que vocês fizeram com ele nessa pelada aí, mano. Cara, eu sei que o moleque, né, depois desse primeiro jogo, o time dele perdeu, porque ele tava jogando. E aí ele foi no banheiro vomitar, porque não aguentou. Caraca. Aí, depois de um tempo, ele conseguiu voltar. O pessoal já achou que ele já tinha cumprido a cota dele, né? Mas não, ele conseguiu inovar o futebol com um drible, porra, bizarro, assim. A gente apelidou de drible do Sonic. Ele tava correndo atrás da bola. Drible do Sonic. Ele tava correndo atrás da bola, sendo que a bola não tava rápida, mas conseguia ser mais rápida do que ele. Só que ele queria muito alcançar a bola. E ele não conseguia. A quadra era de gama sintética, no meio do esforço dele exagerado pra tentar alcançar a bola, ele meio que mandou um rolamento no meio da corrida atrás da bola. Quem tava correndo junto com ele, não aguentou, parou pra rir, sabe como é que é? Porque a bola foi rolando devagarzinho, e ele deu umas 2 ou 3 roladas, assim, depois meio que se ajoelhou no chão, levantou e continuou correndo. Caraca. E todo mundo tá rindo, ele deu mais um toque pra frente, chutou de bico pro gol lá, muito estranhamente, e fez o gol, sabe como é que é? Caraca, que golaço. Ele todo mundo com o drible do Sonic, cara, foi muito bizarro. Eu chamaria de drible do Link. Me lembrou o Link no Ocarina of Time rolando. Isso aí. Mas, Cara, ele mandou esse drible do Sonic. Não é drible do Link, porque ele não tava segurando nem o escudo nem a espada. Pô, cara. Ah. Vocês deram mole e não registraram isso, cara. Podia ir pra bola cheia, cara. Verdade, cara. Verdade. Mentira, cara. Verdade. Mas aí foi o drible mais maneiro que eu já vi. E eu vi pessoalmente, entendeu? E é isso. Muito obrigado. Evite o primeiro gole. Demais. E esse foi um exemplo de um drible extremamente mal sucedido, né? Eu, por exemplo, tenho aí uma coleção bem grande, né, de dribles mal sucedidos. É bem mais extensa do que minha coleção de dribles bem sucedidos, pra deixar claro. Agora, não é não? É claro que é, cara. Claro que é. Eu concordo. Não, eu falei, nota-se. Ah, nota-se. É, pensei que você ia ser legal comigo, desculpa. Então, mas o pior drible que eu já tentei foi um dia que eu tentei fazer esse drible mesmo aí, que eu falei que eu acho legal de puxar a bola de letra e bater com a outra perna pra dentro, né? Pra puxar a bola pro mesmo canto onde ela tava. Eu fui tentar fazer esse drible nessa mesma quadra onde a gente joga canelada de sábado. Só que o que acontece? Eu tenho uma torção crônica nos dois tornozelos, né? E aí eu fui tentar dar esse drible. Ou seja, eu bati de letra, né? Com a perna direita, porque eu sou destro. No que eu bati de letra com a perna direita, eu apoiei naturalmente o outro pé no chão. Eu tava bem no canto da quadra, né? Próximo à grade. E aí quando eu fui apoiar meu pé esquerdo, o meu pé virou, né? Eu torci o pé bem escrotamente. Torci o pé esquerdo. No que eu torci o pé esquerdo, o meu amigo, né, que eu acho que era meu amigo, não, não é sacanagem, é meu amigo mesmo, ele pô, pra tentar pegar a bola, sem ver que eu tinha torcido o pé, ele tocou levemente no meu pé direito, que já tava fazendo movimento pra tentar estabilizar meu corpo. Ou seja, quando ele tocou meu pé direito, eu torci também o meu pé direito. Que maravilha. Cara, que maravilha. Eu torci os dois pés na mesma jogada, mas não acabou. Eu tava perto da grade, né, pra tentar não me fuder mais, eu fui apoiar na grade, com a mão. Quando eu apoiei a mão na grade, tinha um arame da grade apontado pra onde eu estava. E eu enfiei a mão no arame da grade. Que? Eu não acertei o drible, torci os dois tornozelos e furei minha mão. Eu tive que tomar uma estetânica. Esse drible foi tão bom que ele não é nem drible. Ele é um dribler. É mais R pra poder evoluir. Eu pensei que você fosse mandar uma propaganda aqui. Não, esse lance foi tão bom que... Mas é tão bom quanto pintar com o Luke Scola. Exatamente. Eu pensei que ia fazer pior. Ele ia fazer uma piada de trocadilho como eu faria. Que não foi um drible, foi um triple. É melhor parar por aqui. A gente tinha a opção de terminar o programa bem. Agora vai terminar com essa merda. Vai terminar com triple e com registro. Cara, quando você começou a contar, eu achei que você fosse falar só dos 10 pés e já tava imaginando você voltando pra casa plantando bananeira, cara. Mas com o lance da mão ficou tempo. Eu ia torcer o punho se eu fizesse isso também. Porque eu também, seus punhos também estão meio quebrados, né? Não, eles estão bem fortes, rapaz. Principalmente direito. E aí, gente, fechando o programa, né? Mais um programa driblístico, na verdade, o único até agora. Vamos agradecer aqui a presença do nosso amigo Pedro Praça 15, o carequinha mais bonito do Brasil, que participou aqui com a gente hoje do programa. Foi muito legal, eu gostei muito, cara. Eu também, cara. Valeu, galera, também gostei muito. O Pombo, mais uma vez, puxando um pouquinho meu saco, né? Ele já tá acostumado, né? A puxar o saco lá no estúdio, na caia. Tá assim. Tudo bem, galera. Peraí, você falou Bilal perfeito? Eu ouvi isso. Não, cara. Ninguém falou isso. Eu ouvi, caramba, cara. O Pedro tava falando e eu juro que eu ouvi o povo falar Bilal perfeito. Assim, vindo dele, eu não acho que cara, sim. Ninguém levou o contato aqui, cara. O plano tá em conquistar, cara. Desculpa aí por essas pederastias, mas foi muito legal contar com você. Eu espero que você não termine aí o programa ainda mais gay, mas foi muito bom, cara. Você, mesmo que você tenha um Bilal perfeito, você vai ser bem-vindo aqui. Pô, seu prazer, cara. Quem é mais gay aqui, né? Pois é, cara. Assim, eu ia dizer que foi um prazer ter o Pedro no nosso programa, mas acho que eu vou dizer que foi uma honra, porque agora nossa, que você falou de Bilal perfeito, é melhor não falar de prazer, não. Pedro, carequinha, praça 15, Bilal perfeito. Pronto, acabou. O próximo programa a gente já tem a alcunha completa. Tem a guia completa? Opa! Quando tiver um próximo aí com assuntos diversificados. Menos gay, né? Aí chama você. É porque você gosta de diversidade, né, cara? Exatamente. Tem que fazer juízo, né? Depois de tanta experiência e tal, tem que ficar um pouco. É isso aí, tá certo. Justo, cara. Início iniciando mais uma leitura de e-mails aqui no Boleiragem. A gente queria começar agradecendo aqui a participação dos nossos ouvintes. Dessa vez a gente teve um pouquinho mais de comentários, teve alguns e-mails também. E como sempre, como não poderia deixar de ser o primeiro a comentar, foi ele, o Gabriel sem sobrenome. E ele disse que foi um excelente cast que voltou com um excelente tema. Cara, eu gosto muito dessa palavra. Pois é, eu sei. Foi por isso que ele fez esse comentário maravilhoso. Porque ele queria deixar o Robinho feliz. E o comentário seguinte que a gente teve foi do glorioso Fabrício Fini, que veio pra dizer que achava que o programa só ia voltar no ano que vem. Eu posso dizer que eu achava a mesma coisa, mas aparentemente a gente surpreendeu aí, lançou um programa antes. Surpreendemos novamente. Depois do Fabrício Fini, quem fez o comentário foi o Kelvin Mello, que de vez em quando comenta aqui com a gente, e ele disse o seguinte: eu era o gordo, ainda sou, que era escolhido por último no colégio. Que nem o Chacal, às vezes me sentia como se fosse atrapalhar o time, mas mesmo assim tentava fazer minha parte. Já nos últimos anos, aceitei que minha função como gordo é ir pro gol e fazer a menor quantidade de besteira possível. E sobre o Brocador, ele teve uma curta passagem no meu time, o Sport, mas por conta do treinador da época em questão, ele não teve muitas oportunidades. Mas nos jogos em que participou, ele teve grande relevância nas partidas. Tá parecendo meio grande, então tô encerrando por aqui. Tentarei comentar mais. Escada espiral. Cara, o que que é escada espiral, cara? Eu tava tentando entender agora, cara. Pode ser. Você não pode, sabe o que é uma escada espiral, cara? Não. O que é uma escada espiral, eu sei. Mas quem termina o e-mail com escada espiral? Poderia ser até um golpe de Digimon, né? Cara, seria um bom golpe de Digimon, na verdade. Escada espiral. Pô, vou anotar essa parada aí. É referência pro futuro. Eu acho que é mais um golpe do Cavaleiro Zodíaco do que de Digimon, cara. Pode ser também. Cavaleiro soa bem, né, cara? Soa bem. O comentário que ele fez ali, cara, em relação ao Brocador, eu concordo muito com ele, assim. O Brocador apareceu pouco no Esporte, né, porque ele teve pouca chance, mas ele chegou a fazer alguns gols importantes. Pelo Bahia também, eu acho que ele fez uns gols importantes. E, cara, na época do Flamengo, ele fez todos os gols importantes. Ele não tem a classe, obviamente, de um Ibrahimovic, como falaram aí no programa anterior. Ele é um jogador bem limitado mesmo, mas na hora de fazer o que ele tem que fazer, que é fazer gol, que é a função dele, ele representa muito bem. Pô, fica chamando os outros de limitado, não, cara. Aqui a gente pode falar de todo mundo, cara. Ninguém é profissional mesmo, tá tudo certo. Ah, eu acho que vocês dois são ilimitados também. Eu sou limitado em vários aspectos. Intelectuais, sacanagem. Vou seguir aqui com os comentários da galera. E a gente teve um comentarista que nos surpreendeu aqui, comentando mais de uma vez, que foi o Júnior Clímaco. Ele comentou inicialmente que achou o podcast muito legal. Ele ouviu um que o Lápis recomendou na página do Baixo Frente Soco. E desde então ele sempre ouve. Ele lamentou aqui que o intervalo entre as edições é gigante, mas disse que o podcast é muito bom, que é a garantia de ousadia e alegria. Cara, valeu aí pelo seu comentário, obrigado mesmo. Essa questão do intervalo entre as edições a gente vai tentar arrumar, a gente tá tentando se esforçar aí pra publicar com mais frequência. O grupo tá coeso. Exatamente, o time tá bem preparado, os companheiros vão dar o melhor de si. E o que a gente tinha pra dizer, tá dizido. Ele fez um outro comentário depois, né, ele voltou alguns dias depois pra comentar. Ele disse que é muito engraçada toda essa malandragem carioca do podcast e falou que difere bastante do tom de outros podcast de futebol, que parecem que querem salvar o mundo do alto de seus iPhones. Eu não sei de quem ele tá falando, e a responsabilidade sobre esse comentário toda dele. Apresenta pra gente essa galera aí, cara. Pois é, né? É verdade, pode apresentar pra gente aí, a gente às vezes faz aí um crossover, não sei, vamos ver. E ele disse o seguinte, ele disse que ele é de Santa Catarina, que é a terra da Chape, e ele comentou que o time da cidade dele, o Joinville, conseguiu a façanha de cair da Série A pra Série C em 3 anos. Rapaz, eu vou dizer que isso não é inédito. Teve um outro time aí, né, Pluff, que conseguiu cair em seguida. Caiu da Série A pra Série B e da Série B pra Série C, né? Não foi cair, cara. Foi aceitar o desafio. Ah, entendi. Faz todo sentido. Entendeu? Faz todo sentido. Cara, tava precisando jogar de casa cheia, né, cara? É. O Fluminense fez um dinheiro razoável na Série C. Pilotou estádio em todo lugar que ia, né? O Fluminense jogou a Série A em 97 e jogou a Série B em 98 e a Série C em 99. Foi uma sequência, assim, maravilhosa. Cara, eu comecei a acompanhar futebol em 2000, entendeu? Eu não peguei essa época, não. Uhum. fez bem. Assim, ele comentou aqui que ele é da Terra da Chape, porque por mais que esse podcast esteja saindo com alguma distância do ocorrido, né? Há pouco tempo aconteceu uma tragédia muito infeliz, assim, uma coisa muito muito complicada de acompanhar, que foi um acidente de avião com todo o time da Chapecoense. Foi um golpe muito grande, assim, pro Brasil inteiro. Pra quem não é tão vidrado em futebol assim e não sabe, a Chapecoense é um time brasileiro recente. É um time bem novo, é dos anos 70, chegou na primeira divisão há pouco tempo e já estava disputando agora uma final de campeonato internacional, que é a Copa Sul-Americana, e estava todo mundo em euforia, vivendo um grande sonho, e infelizmente aconteceu um acidente de avião que vitimou aí o time inteiro da Chapecoense, praticamente, né? Foram pouquíssimos sobreviventes. Boa parte da diretoria também, da comissão técnica, foi vítima também nesse acidente, e a gente lamenta muito. Foi uma coisa que abalou o país inteiro. Times de futebol do Brasil inteiro enviaram suas mensagens de solidariedade, fãs também do Brasil inteiro enviaram suas mensagens de solidariedade, times de fora do país, do mundo todo, enviando mensagens de apoio. Foi um momento muito difícil mesmo. A gente queria também deixar aqui a nossa mensagem de força pra galera de Chapecó. E, assim, é difícil falar sobre uma situação triste num programa de humor, né? A gente tá aqui falando sempre coisas engraçadas. Infelizmente, a gente teve essa tragédia pra lamentar, é verdade. Mas a gente envia aí nossas mensagens de apoio também pro pessoal de Chapecó. Força aí, galera. Isso aí, galera. Força aí. Força Chape. Força Chape. Pra finalizar só os recados que a gente recebeu no site e pra mudar o clima aqui um pouquinho, né, desse último minuto, a gente teve um último recado do Gabriel sem sobrenome, porque o Palmeiras foi campeão do Campeonato Brasileiro e o Vasco subiu pra primeira divisão no mesmo final de semana. E ele tava apostando aqui que o Pombo deve ter ficado muito feliz. O Pombo, infelizmente, não está gravando agora pra dizer o quão feliz ele ficou, mas, cara, com certeza ele ficou bastante feliz com esse resultado aí. Rapaz, eu sei que esse programa aqui não tem o hábito de ser temporal, né? De ficar datando o programa, mas já que você falou que o Vasco acabou de subir, eu vou te falar, fiz uma aposta com o meu chefe do trabalho, que ele é colorado, torce pro Inter, valendo cerveja. Uhum. Então todo mundo secar o Inter, hein? Assim, eu vou dizer que depois de algumas declarações aí de alguns dirigentes do Inter, tem muita gente aí torcendo pro Inter ser rebaixado. Eu acho que vai ser uma pena, porque é um grande time de futebol brasileiro, mas assim, acontece com todo mundo. Eu acho que todo, né, clube que vem com papinho de times gigante não cai, tem que cair. Eu acho que essa parada de que time gigante não cai é baboseira, porque praticamente todos os maiores times do futebol brasileiro caíram. Deve ter uns 5 times que não caíram nunca. Na verdade, provavelmente agora vai ter 4, porque o Inter vai cair. Vamos pros nossos e-mails, agora então? Vai chegar. Não vai, não. Bom, o nosso primeiro e-mail foi do Patrick Tales, que disse, cara, que ficou faltando o Valdívia, cara, na nossa lista, cara, que é aquele cara que se lesiona no primeiro toque na bola, cara. E aí, eu vou ter que dizer, infelizmente, eu fui esse cara no último futebol, cara. Eu entrei e com 10 minutos de jogo, eu não me lesionei não, cara. Mas eu tava passando tão mal que eu não conseguia mais enxergar e tive que parar de jogar, cara. Cara, pior que é verdade, eu fui testemunha disso aí. O Robinho chegou pra jogar bola depois de 10 mil anos sem jogar. No início da partida, começou fazendo um gol, aí, pô, se empolgou e etc. Tava jogando bem. Daqui a pouco já pediu pra ir pro gol na primeira partida. Pediu pra ir pro gol. Eu não posso usar isso, não. Pediu pra ir pro gol na primeira partida, já saiu. E não voltou mais, cara. Não voltou mais pro futebol. Depois de uma partida, cara. Deve ter durado nem 10 minutos. Exatamente. Parabéns. Parabéns, parabéns. Tempo, obrigado. Jogar uma bola mesmo. Qual foi o próximo e-mail aí que a gente recebeu? O próximo e-mail, cara, nada mais nada menos do que nosso ouvinte Bola Cheia, mas eu vou começar primeiro com a mensagem dele aqui. Galera, mentira, ele não falou galera, mas eu gosto de falar galera com esses e-mails. Boa. Galera, excelente cast. Que palavra bonita, cara, eu adoro essa palavra. Adoro, cara. Você tá pensando em tatuar a palavra excelente em alguma parte do seu corpo? Eu já pensei em tatuar numa parte do meu corpo. Não vou explicar qual é, não. Vamos lá. Eu, nas peladas, nunca era o primeiro a ser escolhido. Mas também não era dos últimos. E era certeza que iria ficar na zaga. Assim do meu zagueiro. Tô comentando aqui o e-mail dele enquanto eu leio. Vocês vão ficar confundindo pra caceta aí, mas tudo bem. É normal, normal. A gente sempre faz isso. Manda bala. Essa síndrome da zaga, eu não sei se o cara é ruim e bota ele na zaga, ou se ele sabe que ninguém é bom o suficiente pra ficar na zaga e ele fica, sabe? Eu acho que é só o cara, por não ser fominha, ele vai pra zaga. É, tem um pouquinho disso mesmo, cara. Assim, eu já joguei numa pelada. Eu joguei um campeonato num time que todo mundo era atacante. Todos os jogadores eram atacantes. Aí, qual era o problema? A gente ficava muito em defesa, né? Então eu me obrigava a ficar voltando pra zaga, voltando toda hora, e aí eu acabei me obrigando a ficar na zaga. E a partir dali eu percebi que jogando na zaga eu corria menos. E aí... Aí você começou a se machucar menos. Eu comecei a procurar mais jogar na zaga pra evitar a fadiga. No meu caso, eu joguei na zaga pelos dois motivos que o Plus falou aí, cara. No início, quando eu era jovem e corria bem, eu jogava na zaga porque eu conseguia marcar razoavelmente bem, porque eu era mais rápido que a maioria. E depois eu passei a jogar na zaga porque eu era... tava ruim mesmo, cara, não dava mais pra jogar na frente. Conseguia mais correr. Que evolução, hein? Continuando a minha do Gabriel. Na minha pelada aqui, tinha um cara que ninguém sabia de onde ele era, qual era o nome dele ou onde ele morava, mas ele sempre aparecia quando a galera estava jogando futebol. Parecia que ele era summonado sempre que via uma bola. Parece o Steve na pelada, né? Esses caras são tipo os duendes da bola, cara. Sabe aqueles duendes da chuva que quando começa a chover aparece um maluco vendendo guarda-chuva ali, você não sabe de onde ele veio? Esses malucos são a mesma coisa, cara. Exatamente. Eles aparecem quando a bola aparece. É uma mágica. Los Boleros. Incrível que o Boleiragem já fez um ano, passou bem rápido. Espero que o cast dure bastante. Gostei da leitura de e-mails no final do cast. Boa, valeu aí por lembrar do aniversário do Boleiragem. A gente reparou, mas a gente não quis fazer nada de especial, não quis fazer alarde, porque aqui a gente não comemora não, porque a gente é muito macho pra isso. Não, sacanagem. Como a gente não tem noção da periodicidade do podcast, ficava meio difícil de tentar lançar um episódio de aniversário. Imagina, a gente grava um episódio, só consegue lançar em janeiro. E assim, meio triste. Nosso truque pra ter um tempo longo de podcast é gravar poucas vezes. Exatamente. Aí dura. Aí vai ter assunto pro resto da vida. Grava dois por mês, uma a cada dois meses, aí vai ter assunto pra sempre. E, pô, valeu pelo seu feedback aí da leitura de e-mails no final, a gente vai tentar fazer isso por um pouco mais de tempo e ver o que a galera acha aí, se ficou melhor, se ficou pior. Enfim, eu sei que os senhores estão fugindo, estão desvirtuando o assunto, mas o ponto é, o Gabriel faz uma pergunta e ele merece uma resposta. Opa. Lá vai. Abre aspas. Vocês comeriam um travesti pra ver seu time ganhar todos os títulos disputados no ano? Ninguém iria saber. Fecha aspas. Cara, essa pergunta era boa pro Pombo, cara. Poxa. É, cara. Que não queria, cara. Pô, não vou poder responder. Eu posso dizer que não, cara. Porque assim, eu sou casado aí, eu sou fiel, cara. É, sei que pode parecer mentira, mas é um homem fiel, acontece às vezes, né? Então é. Eu posso dizer que não. É, só isso. Responde de coração aberto. Pronto, você representa a resposta do Boleiragem. Pronto, você é o... É, cara. A cara do Boleiragem. É isso aí. Então tá justo. Então tá respondido aí, Gabriel. Infelizmente o Pombo não tava aqui pra poder dar a opinião dele. Eu acho que seria um pouco diferente da minha. Eu acho que ele não precisa desse motivo aí pra poder fazer isso, né? Tudo bem. Pois é. Na verdade, eu acho que o Pombo já ouviu falar disso antes e ele tentou. Mas não deu muito certo. Entendi. A gente respondeu agora o nosso ouvinte bola cheia do último programa, a gente tem que eleger o ouvinte bola cheia do próximo, né? É, quem é que vai ter o direito de fazer uma pergunta pra gente no próximo programa? Então, cara, eu acho que, considerando todos os comentários e também uma homenagem a pessoal de Santa Catarina, né, que é a terra da nossa querida Chapecoense, nada melhor do que colocar aí o nosso grandioso Júnior Clímaco como ouvinte bola cheia da semana, né? É, cara, concordo plenamente, acho que é uma boa escolha. E fica aí, Júnior Clímaco, então, o ouvinte bola cheia do programa. Aê! Aí a gente aguarda, então, a pergunta sua, cara, pra gente responder de coração aberto aqui no Boleiragem, no episódio seguinte. Pode sair ainda esse ano, pode sair só no ano que vem, pode sair, talvez, em 2018, não sei, vamos descobrir. E é isso aí, jovens. Obrigado, manda a pergunta aí. É, manda a pergunta aí pra gente. Obrigado pela participação de todos vocês. A gente quer encorajar aí todos os outros ouvintes a mandarem também suas mensagens, seus e-mails, deixem recadinhos pra gente lá no site, podem comentar também post no Facebook, podem curtir, apresentem o programa pros seus amigos, entendeu? Apresentem o programa pros seus namoradas. Pros seus namoradas, pros seus pais, não, pros seus pais não, cara, vocês vão proibir. É, sei lá, apresentem pra quem vocês acham que pode ter interesse em futebol ou em travesti, não, é, em futebol, beleza? Ou em carioca. Ou em carioca. É isso aí. Ainda queria levantar a questão do drible ou drible. E eu tenho uma passagem do pessoal com um amigo que deu o drible mais e, sensacional. E eu tenho uma passagem aqui da Bíblia que eu gostaria de ler pra vocês. Esse momento de primeiro que seu nome fez, sacanagem. Tá, 18, 13. Vamos lá, mano. Ao caminhar, é, livro, Jesus olhou para a Garrincha e disse, desentorte. Não, cara, claro que não. Pô, pau que nasce torto, nunca sem direito, cara. Fala comigo. Vambora. Cura, comigo ela não vai.